Começa agora, Bocadinhas. Bocadinhas. Bocadinhas. O Ministério da Saúde adverte. Ame com segurança. Se você quer fuder, use camisinha. Pode ser da cara ou da baratinha. Usando camisinha, você tem proteção. Protege seu cacete e também seu bucetão. Usando camisinha, você tem proteção. Protege seu cacete e também seu bucetão. Cavalo. E nós estamos começando mais um Bocadinhas. E hoje, especialmente, excepcionalmente, temos três pessoas aqui na nossa bancada da alegria. Temos eu e Marcelo, nossa dupla de apresentadores. Dá um oi, Marcelo. Oi, pessoal. Aqui quem fala é o Marcelo. Mais uma vez aqui, tô me apresentando pra quem não me conhece, tá me conhecendo agora. E espero que a gente vá se conhecendo um pouco mais conforme a conversa for fluindo. Manda um salve pras mulheres. Um salve pra todas as gatinhas que estão aí, né? E a gente tem também aqui conosco a honra de ter a companhia de Pedrinho, Orochinho, Pisca Pisca. Vocês não vão ver ele piscando hoje, mas ele pode falar sempre que ele piscar. Pisquei. Poggers, estou aqui, Orochinho da internet, também conhecido como Pisca, e também faço a dublagem do Draven, do League of Legends. Draven está fugindo de doenças venéreas. Oh yeah, oh yeah. Então, a gente estava refletindo sobre um tema que pudesse ser edificante e transformador de vidas. Eu vou usando as palavras que eu acho que é, eu não tenho certeza se elas existem e se o uso delas está correto. Mas eu acho que sim, e hoje a gente vai fazer um top 10 doenças venéreas. Cara, isso daí pode ir bem longe, né? Acho que 10 doenças por aí... Acho bom começar da menos pior. Você tem bastante experiência com doença venérea, Marcelo? Cara, não tenho bastante experiência, mas eu tive algumas experiências. Porque é venéreo, né? tem que se cuidar, cara. Pode ter tudo. O que é venéreo? O que significa venéreo? Venéreo é que tem a ver com fornicação. Ah, legal. Então isso que você quiser, tipo, é venéreo, né? Tipo, eu transo muito, assim. É, minimamente. Você vai adquirir algo venéreo, provavelmente vai ser transando. E sempre descalço. É. Só no chance. Pelo UFC. Porque, assim, não existe doença venérea sem fornicação no pelo, né? Sem até existe, sabia? Venéreação. Eu li na net que dá pra você pegar HPV até estando protegido, porque é uma doença bem safada. É, eu acho que se você relar na verruga, você pega. É um vírus, né? O que não pode é relar na verruga. Então você pode até botar uma camisinha de verruga na verruga e continuar transando no pelo. Você pode desviar das verrugas, fazer um caminho estratégico pra não acontecer nada com o seu piruzinho. É, o bagulho é não relar na verruga. É muito fluido, né? É tudo... O quê? Muito espalhado, né? É. Que se espalha elas muito. São aleatórias, elas não seguem um padrão. Essas verrugas malditas. Mas, ó, pessoal, antes da gente começar a falar a baboseira aqui... É sempre bom lembrar que é muito importante o uso do preservativo pro pau não pegar micróbio. Nós vamos aqui expor a realidade das maiores doenças venéreas de todos os tempos pra você em casa ficar em choque e nunca mais andar com esse pintinho desencapado aí. Porque às vezes pode dar uma doença, às vezes pode dar algo até pior, como um filho. E é legal tratar tudo que a gente disser também como se fosse fake news, né? Porque também não dá pra gente falar um bagulho com tanta certeza assim que funciona desse jeito. Não, né? Eu quero falar tudo. Eu falo 80% das coisas que eu falo, pode ser que seja verdade, tá ligado? Mas nem eu sei, porque eu não gosto de conferir as coisas, porque eu não gosto muito que... Porque às vezes a verdade, ela estraga histórias muito boas. É, mas o que importa é a moral da história, no final, eu acho. Mano, fatos são verdadeiros roubadores de brisa, mano. Então... É muito melhor ficar no imaginário das coisas. O lúdico. Tipo, você lamberia uma verruga... De propósito, assim. É, tipo assim... Você falaria, ah, duvido que o que esses caras falou é verdade. Eu vou sair lambendo essas verrugas e foda-se. Cara, é bom deixar um aviso, né? O cara vai ouvir o Bocadinhas e vai sair daqui fazendo tudo o contrário do que a gente falar. Porque acho que ele tá lidando com um mentiroso compulsivo louco. Então, mas eu acho que, assim, eu ouvi dizer que toda verruga é causada por algum tipo de vírus do HPV, que existem mais de 100... Aí, eu já tô falando coisa que eu... Você já tava, mano. Eu tirei do cu. Mas existem mais de 100 tipos do vírus, do papilomavírus humano, que é o vírus do HPV aí, e falam que toda verruga é causada por algum vírus do HPV. Se não é HPV, não é verruga. Então, se é verruga, é HPV. Carimba, pode carimbar. E pode ter... Tem, tem HPV nas costas, no olho, no pé. Sério? É, até é, aquele, aquelas... Se eu não me engano, aquelas verrugas plantis, aquele olho de peixe que dá na sola do pé, tá ligado? Pode querer. Essa porra, se eu não me engano, é HPV também, mano. Pô, então eu tive HPV quando era criança, no bagulho. Cara, eu já tive HPV caiu no cotovelo. Você caiu com o pé dentro da buceta de alguém, você vê? Pô, eu não vi isso acontecendo, eu não me lembro, mano. Cara, eu tinha uma verruga no dedo, no dedão. E o que aconteceu com ela? Eu perdi ela, ela saiu, tá ligado? Hoje a gente até conhece, já viu o Points? Ah, lembra sim. Do remédio que congela a verruga e ela pula fora? Então, a verruga, ela parece realmente algo sólido, consistente, tá ligado? Porque eu perdi ela num choque de Beyblade, tá ligado? Eu soltei a Beyblade com muita força. E aí o disco dela bateu assim, bem na ponta do dedão. E doeu? Nossa, saiu sangue pra caralho, mas com um rombo lá, tipo, sumiu a verruga. Então, é doideira, né? Porque se você tenta arrancar a verruga com as suas próprias mãos, assim, tipo, ela te dá a certeza de que você não vai conseguir. Mas, tipo, ao mesmo tempo, ela parece que é um negócio meio à parte do corpo, assim. Parece que ela não tá ligada ao seu corpo, né? Mano, parece verruga é paia. Uma DLC. O quê? Verruga é paia. Paia pra caralho. Sinceramente, é um bagulho que, tipo, você olha e você já sabe que tem uma coisa errada, tá ligado? É. Desde sempre você já sabe, caralho, esse bagulho é paia. Que bagulho paia, mano? Pendurado no corpo, é, nada a ver. Desenvolveu preconceito com quem tem verruga. A aí, minha avó tinha uma verrugona nas costas e chamam ela até hoje de Biru, que é a abreviatura de Biruga, que é um apelido de verruga. Caralho, mano. Biruga é um nome bem mais legal que verruga, inclusive, né? Porque parece mais tá atrelado ao que é uma verruga. É uma verruguinha, né? Birruguinha. Biruga. Tipo, não parece quando você olha sempre biruga. Biruga. Parece uma frase que a madeira do Crash Bandicoot, cara, falaria. Várias maneiras, né, de se adquirir uma verruga. Então, mas aí, assim, a mensagem inicial é: não leve nada do que a gente falar a sério. E agora vamos pro nosso top doenças venéreas. Venéreas. Olha, qual que é a doença que você tem mais medo de pegar? Cara, de doença venérea, eu lembro da época da escola, de uma que é, tipo, pesada, porque se ela não te mata, você pode ter ela sequelas te mentais, mano. Você já viu sífilis? Acho que é sífilis. É pesadíssimo, o bagulho é um verme que, tipo, anda no seu corpo, ele se desenvolve, ele vai crescendo a ponto de chegar no seu cérebro e causar danos irreversíveis e você pode ficar louco da cabeça se não morrer. Mas, tipo, de chegar no seu cérebro e crescer igual aquela doença de carne crua de porco lá que... É, os vermes. Nasce um parasita, sim, no seu cérebro, isso. E ele vai, tipo, esmagando o seu... Exato. Cérebro. Seu cérebro. Você pode morrer, cara, ou ficar lesionado cerebralmente aí de um jeito... Nossa, então é pior que AIDS esse bagulho. Hoje em dia eu acho que sim. AIDS, cara, não faz nada, né? Hoje em dia, você parar pra... Quer dizer, né? Então foda-se, né? O bagulho é pegar AIDS mesmo logo. Mas o tratamento hoje é bem mais avançado. É, então hoje em dia a pessoa consegue viver com sendo soropositiva de um jeito que é, sei lá, 30 anos atrás era inconcebível, né? Tanto que... Exatamente. Enfim, essas doenças estão aí, ó. Ah, então já os caras dão cabo no sífilis também. Será? Então, mas tem o cabo. É Bezetacil. Eu conheço gente que tomou Bezetacil. Tem o cabo do sífilis? Pô, sair do sífilis. Mano, por que alguém fala deu cabo de alguma coisa? Deu cabo. Origem das expressões agora? Deu cabo. Deu perdido, né? Acabou. Deu cabo é tipo, deu um jeito, acabou com isso. Né? Deu cabo. Ah, deu um acabo. É, cara, deve ser, deu um cabo. Acabou. Cabo deve vir de acabou, né? Deve ser alguma vertente da palavra acabou. Ou não? Mano, só pode ser isso, mano. Ou os caras inventam a palavra, tipo, igual meio pá. Quando eu tô meio pá e você entende de cara, assim, mas, tipo, você não me pergunta o que é pá nesse sentido, né? Tô meio pá. Meio pá é, tipo, quase que uma onomatopeia, né? Tipo, pá. Tipo, mas meio pá nunca é um bagulho bom, né? Não. Ou você tá meio apreensivo, ou você tá meio triste. Eu acho que funciona mais como, tipo, meio apreensivo, desconfiado, assim, tá ligado? Tipo, eu tô meio pá de ir nesse bagulho aí. Bagual. Tô meio pá de ir nesse bagual. Mas, mano, acho que qualquer coisa negativa você pode falar que tá meio pá, tá ligado? Só não tá com energia pra discorrer sobre o que você tá pá, tá ligado? Então, você só meio fala pá que tá quando pá. Você não tá em cima do muro também, né? Tipo, não é nem bom e nem ruim. Você tá meio pá, mano. Tipo, não sei. É. Tipo... mas eu acho que o homeopata tá um pouco abaixo do neutro ainda. Eu acho que ele necessariamente tem uma conotação meio negativa, assim, não é? Pode crer, em cima do muro. Mas é um bagulho que não é tão ruim também, tá ligado? Tipo assim, você não fica com câncer e fala que tá meio pá, tá ligado? Ah, é, mas você fica meio pá, mano, se você tiver com câncer. Não, você fica 100% totalmente pá. Tipo, pode não acontecer nada, mano, você fica tão pá que você nem lembra da expressão pá, tá ligado? Porque você tá pá demais. Inclusive o câncer, que não é uma DST, mas ele pode ser decorrente de uma DST, né? Inclusive o HPV. Ele pode acabar virando câncer de colo de útero na mulher, né? No homem não tem como. Porque o único cidadão que tinha útero era o Pelé e ele nos deixou, né? Inclusive o Pelé, que Deus o tenha aí. Nossa, saudoso saudades rei. Do útero do Pelé. E o bagulho da FIFA tá querendo botar o pé dele no museu, é verdade isso? Mano, esse bagulho é da turma do fute, né? E é complicado, né, se eles forem botar o pé do Pelé no museu, porque aí vão ter que enterrar só o Lé, então, né? Não. Eu já tinha ouvido já. Eu caí, eu já tinha ouvido também. Todo mundo que você tinha ouvido comigo, e esqueceu? Já ouvi. Caralho, mas isso, ele contou isso aí, esse bagulho, tipo, anteontem? Não, ele contou recentemente. Foi no momento que o Marcelo não devia estar com os receptores sensoriais de memória. O sífilis dele estava acordado na cabeça dele, essa hora, ocupando mais espaço. Então, se você tivesse um sífilis, qual seria o nome dele? Mano, seria o Biruguinho, mano. Se eu fosse um sífilis, que pintinho eu ia atacar hoje? Onde eu me esconderia se eu fosse um sífilis? Se eu fosse um sífilis, meu nome ia ser Letício. Priscilo. Fabrício. Jéssico. Rosângela. Tatiano. Rosângela. Ah, então, a que você tem mais medo de pegar é sífilis. Sífilis é mortal, né, mano? E eu tenho mais medo de não morrer e ficar louco do que só morrer, mano. Será que a maioria das doenças venéreas são mortais? Tipo, se a gente não fizer nada a respeito? Acho que como quase todas as doenças, né, mano? Não, pô. Não assim, né, qualquer coisa, mas tipo, se a gente pegar algo venéreo e só largar lá, acho que pode ser. Eu acho que bagulho de bactéria é mais foda, porque, tipo, os antibióticos foram uma invenção muito cabulosa do ser humano, assim, que elevou nossa expectativa de vida lá pro caralho, porque qualquer infecção generalizada de bactéria você morre, né? Tem as vacinas também, né, que você... É. Tem vacina contra a doença venérea, não tem? Tem contra HPV, mano. Tem contra... Os caras, tudo instruído. Tem aí. Contra... Eu joguei a pergunta, tá hepatite, ligado? Hepatite é foda, mano. É transmissível, não é? Hepatite é sexualmente transmissível. Mano, você acha que existe um número relevante de pessoas que esconde que tem uma doença venérea só pra transar no pelo? Com certeza. Mas assim, um número assim, já dá pra você se preocupar e criar uma nova neurose, assim, tipo, caralho. Cara, a própria AIDS, né, foi essa. É, então. É porque você pensa assim. Mas é porque tem como você não saber que tem AIDS também, bem tranquilamente. Né? Mano. Eu acho que a sífilis que o Marcelo falou que deixa, fode a cabeça, né? É porque ela é silenciosa. Ela não é igual a gonorreia, que você goza verde. É, mano, a lâmina que não se vê é a mais mortífera. Mas essa daí é um caso engraçado, mano, porque, tipo, acho que infecção urinária é uma parada que não é... Também não é só adquirido, né? Você consegue ficar com a infecção urinária se, sei lá, um cara que você só bebe Coca-Cola na vida, você nunca bebe crer. Água. E a candidíase também. Urinária, né? Infecção urinária, tipo, é bem comum... Bem mais comum entre mulheres, inclusive, né? Porque, porra... Mano, se homem tivesse buceta, a gente ia morrer com 20 anos, mano. Porque o bagulho você tem que ter muita higiene, mano. Porque ele é muito úmido e tem muito muco. E tem... É muito fácil de juntar... Gosminha. Mosca. Ficar com cheiro de cerveja antiga. E, surpreendentemente, você vai chupar um pau e tá mais sujo que uma buceta, tá ligado? Um pau, que é uma vara, é tipo... É muito fácil estar limpo, é só lavar na pia. É lavar igual uma colher, mano. É só passar água, virar de um lado pro outro e tá limpo. Da manhã tem que passar escova de dente na xereca. Pô. Mano, e a candidíase, se você dá pra você pegar, é tipo, comendo, tipo assim, fazer um buraco numa abóbora e ficar botando pau, você pega a candidíase, né, mano? É, tem mulher que pega de usar muita calça jeans, calça muito... apertada, assim, que não respira. Alimentação, mano, botar essa parada esse aí. Esse pessoal que tem fetiche de botar leite condensado na xereca. Comida no geral. Ela no pau. Aquela menina do sanduíche de buceta, com certeza pegou candidíase. Nossa, Nossa, mano, aquela mina devia fazer aquilo lá rodo, tá ligado? Ela tava numa tranquilidade fazendo bagulho como se manjasse muito, tá ligado? Mano, tenta fazer, tipo assim, um sanduíche de maionese usando seu cu, tá ligado? Você não vai ter tanta facilidade igual aquela mina teve. Verdade, dá tipo... pra ver que ela era a marinheira de outras viagens ali. Ela inventou a candidíase, mano. Provavelmente. É, mano. Sexo hoje tá cada vez mais difícil. Deus, quando ele criou as doenças, ele não foi muito criativo nos sintomas, tá ligado? Tipo, tanto que tem milhares de doenças que você tem os mesmos sintomas. Que é tosse seca, dor de garganta, febre e, tipo, pode ser várias coisas. É. Tipo, ah, tô com febre, mal-estar. Tipo, deve ter uns 8 sintomas na história do ser humano. É que os médicos têm preguiça de procurar mais, mano. Os médicos hoje em dia só jogam Fortnite. Então, ou o ser humano não sabe se explicar o que tá sentindo nas nuances e todos os detalhes. Tem que dar tudo histórico, tem vários, né, tipos, cara, de jogo. E falar a verdade, mano. É. Senão, o médico, ele não põe você numa máquina e fala, você tem isso. Ah, mas às vezes tá falando a verdade, mas você é burro demais pra descrever seus sintomas. Porque eu tô com vergonha, tá ligado? De falar que eu não usei camisinha, então eu não vou lá. Mano, e vocês já foram... Como que foi a visita de vocês ao urologista? Eita, nós. Ih, caralho. Tinha uma hora que eu... Um momento da minha vida que eu tive meu urologista no WhatsApp, assim. Tipo, a gente trocava ideia e aí ele perguntava. É como se você fosse tivesse um veterinário pro seu cachorro, assim. E ele fica mandando... E aí, como é que tá o meninão? Como é que tá esse cacete aí, parceiro? Caralho. Tá com o cacete em dia, parceiro? Como é que tá o... O Rosângelo. O Isabelo. É complicado, né, mano? Eu lembro da primeira vez... Ai, putz, nada a ver. Mas a primeira vez que eu tive que, tipo, falar que eu ia no urologista, assim, né? Pô, eu não sei se algum dia isso vai deixar de ser constrangedor, né? Apesar de você saber que o cara tá acostumado e que ele lida com isso o dia inteiro, é meio complicado, né? E aí você chega lá com a cara de perdedor, né, mano? Porque você sabe que você fez alguma coisa de errado... E o cara também sabe que você pra tá ali, tá, ele já tá com a cara tipo, caralho, hein? E ele te dá todo um sermão, cara. Ele sabe que você é fraco, que você se rendeu aos seus instintos, tá ligado? Não conseguiu resistir. A bucetinha quente. O último que eu fui, cara, ele não olhou nem na minha cara. Ele já falou, abaixa a calça. Cara, o que eu fui, ele nem quis saber de nada. Só dei os sintomas e ele falou, é esse o remédio, vai embora. Mano, eu acho que eu preferia que fosse assim do que, tipo, ter uma conversa mó longa com o cara, com ele fingindo que aquilo tudo não ia chegar no nível dele, tipo, tá com meu pau mole na mão, enfiando um negócio dentro. Uma lupa, assim. Mesmo. Mas enfiaram um negócio dentro do teu pau? Mano, ele inventou de coletar um bagulho de dentro do pau. Ih, é que... conversinha isso aí, mano. O que, que é uma conversinha, mano? Ele só queria, tipo... Ele só queria fazer isso mesmo. Ele só queria mexer mais no meu pau? É, tirar a gosminha de dentro. Mano, eu lembro que, tipo assim, ele não tinha comentado sobre... Nem que eu ia ter que tirar as calças, tá ligado? Aí quando chegou na hora, ele só falou... Ele virou de costas pra botar a luva assim e falou... Ah, já pode ir tirando a roupa, então. Então... E aí, mano... Senhor... Eu não sei se te falaram quando a secretária marcou o exame, mas tipo assim, eu sou espada, tá ligado? Eu não faço esses bagulho não, senhor. Eu não vou tirar minha roupa não, né, amigo? Eu não vou tirar minha roupa nem fudendo, você tá louco, porra? E, mano, ele era um cara novo, tá ligado? O que deixou eu mais apreensivo, porque eu fiquei, pô, talvez não é tanto pau assim que ele viu, pode ser, tipo assim, pode estar na primeira centena, assim, ainda de pau que ele tá vendo, tá ligado? E, tipo... Não manja muito. O cara não é muito manja rola. E aí, tipo, pra quebrar o gelo, mano, ele perguntou, tipo, e aí, irmão, você é corintiano também? E eu não tinha... E eu não tinha dado nem uma pala de corintiano, não tinha nem falado de futebol, tá ligado? E como eu não entendo de futebol, esses assuntos não chegam em lugar nenhum, eu só falo, ah, sim, por causa da família e tals. E aí acabou. E aí fica o silêncio e ele lá com o meu pau mais do que mole na mão, porque esse eu acho que foi o dia que eu tive com o pau mais mole na minha vida. Eu também, mas é um negócio quase induzido, assim, que eu vou mentalizando, eu vou meditando. Tem uma divisória ou ele fica olhando pra tua cara enquanto ele... Não, eu fico deitado numa maca, assim. Ah, tá. Mano, ele ficou olhando, tipo assim, fixo no meu pau porque ele tava, tipo... Prestando atenção no que tava fazendo, tá ligado? Ele tava olhando fixamente pro meu pau e, tipo, e ele ficava... Como meu pau tava no mais mole que ele podia, ele não conseguia nem deixar o bagulho de pé, assim, pra, tipo, ver. Daí ficava plau, plau, plau, indo pro lado e pro outro, assim. Mano, e ele pediu pra eu mijar um pouquinho pro bagulho deslizar mais. Daí um peidinho, tá ligado? Nessa hora ele tava de quatro, falando, mija um pouquinho na minha boca. E eu não sabia que o urologista também tirava a roupa durante a consulta. A primeira vez que eu fui no urologista, eu lembro até hoje, mano, que eu sentei lá, aí eu comecei a explicar o bagulho pra ele, assim, o que eu tava sentindo. Aí ele falou, mano, você vai ter que parar de se masturbar. Daí eu falei, ué, mas por quê? Aí ele falou, porque eu tô te atendendo, caralho. Porra, mano, eu botei fé que era gracinha. Achei que o cara tinha sido diagnosticado com punheteiro na vida real. Você tem lambimia, amigo. Amigo, você tem ligma. Lambimia. Mano, lambimia até escorrega melhor na língua do que ligma. É, então, vai mais lisinho, né? É, lambimia. Já teve lambimia, Marcelo? Lambimia. É. Lambimia... Já? Porra, eu não lembro. Nunca teve lambimia? Não. Nunca teve lambimia, mano? Será que eu tive? Eu não sei, mano, se eu tive lambimia. Mano, todo... Mano, todo sei lá. Homem que se preze... É tipo catapora, tá ligado? Então eu tive. Ixi, lambeu minha rola, irmão? Então lambimia. Eu tinha lambimia. Eu tinha lambimia. Lambimia? Tô tentando entender, pera. Lambimia pica. Lambiminha. Ah. Pô, mano. Essa ideia é tipo chá de minhapica, né? É. Chá de picão. É tipo... Chá de bago meu. É tipo um pé de limeto. Chá de bago meu. E você, neurologista, Marcelo? Porque cara, o Marcelo... deixa eu só abrir um parênteses antes de você falar. O Marcelo, ele foi o cara que... Porque, assim, doença é um bagulho que você... Eu me guio muito pelo nome, tá ligado? Tipo, eu acho que o câncer não seria uma doença tão ruim se ele chamasse Lofi Lofi. Porque o câncer é um nome horrível, assim. É o nome mais feio que existe. E, tipo, gonorreia, pra mim, é um nome imbatível de doença. Assim. É nauseabundo, né? Gonorreia é, tipo, mano... É o escárnio, tá ligado? Da doença. Gonorreia. É gonorreia. O cara tem gonorreia, que é nojo. Gonorreia. Desgraçado com gonorreia. Pra chamar os outros, né? Mano, gonorreia você já sabe que tem cheiro só pelo nome, tá Mas ligado? Mas aí o Marcelo me ensinou que não é tudo isso, tô brincando, gente. É piada, é coisa séria, tá? Mas é. Eu lembro que uma vez o Marcelo falou. O Marcelo é o cara que teve as doenças inacreditáveis já, mano. Cara, porque eu tive uma época muito agitada na minha vida, né? E eu realmente devia ter me cuidado mais. Aprontado mais. É. Se você pudesse voltar no tempo, você tinha transado de camisinha, então? Não, não, não deu tá falando, nada, né? Tá falando de boa. No fim das contas, tu tá vivo, né? Então foda-se. Uai, não tô aqui. Mas você... Cara, então, eu Ele nunca sabe tive... que você teve tuberculose? É, não, tuberculose... Doença de 200 anos atrás. Doença milenar. O Marcelo teve lepra, doença de Chagas, tuberculose e gonorreia. Não, pelo amor de Deus, peste bubônica. Mas o... Peraí, qual que eu falo? Peste bubônica. O peste bubônica é... Não, da gonorreia. Mano... Mas as outras é brincadeira, mas o Marcelo teve tuberculose de verdade. É verdade, depois eu posso contar um pouco sobre tuberculose. Quem se interessar sobre o assunto. Eu só tinha escutado isso antes na escola, mano. Eu também. Gonorreia e tuberculose. O Marcelo me mostrou que existia e na vida real. O melhor foram as perguntas do médico depois que ele me diagnosticou. Ele perguntou se eu fui preso, se eu tava na cadeia, se eu morava na rua... Se eu tinha AIDS, ele me perguntou várias coisas, assim, eu falei, não, e, tipo, realmente, quem pegar tuberculose é meio complicado. Mano, mas eu nem sei exatamente o que é tuberculose, tá ligado? É uma bactéria. É uma bactéria cabulosa no pulmão, mano, que ela, tipo, se você não tomar remédio, cara, você morre, mano. Vai pro corpo todo essa parada aí. Tudinho. E é um bagulho que é quase erradicado, assim, então é raro acontecer. É. Você deu de ser a cultura dele, na verdade, tipo, é espalhado. Todo mundo tem uma certa quantidade de tuberculose dentro do corpo, sabe? O problema é quando ele faz uma festa e o bagulho vai se multiplicando a nível de dominar ali e começar... Mano, ele acordou tossindo sangue. É. Só acorda tossindo sangue, mano. Eu já mando carta pra todo mundo. Eu achei que é, porque, pô... Eu cruzo os braços e espero deitado. Tinha já. Asma, né? Bronquite. Eu fumo pra caramba. E aí eu falei, pô, acho que essa noite aí eu tossi um monte, né? E aí eu acordei tossindo sangue. Eu falei, pô... Mano, tossir sangue é doença isso. De filme, mano. Aí no outro dia, de novo, eu falei, cara, eu acho que eu vou no médico. E aí foi rapidão, o cara falou, não, pode ser isso mesmo, da bronquite, não sei o que lá, mas faz esses exames aqui, e aí foi batata. Quantos meses você ficou tomando antibiótico? 10 meses. Nossa. Caralho, então é um bagulho cabuloso mesmo. É cabuloso, mano. Parou de beber por 10 meses? É, o correto, né? Sim, mano. Mano, não, assim, com medo eu não fui o Marcelo de verdade. Eu confesso que teve alguma vez ou outra e tal, mas Eu meio... Não tava no full. Cara, foi o que eu falei, depois que eu me curei da tuberculose, cara, mensalmente eu fui ganhando 1 quilo, tá ligado? 1 quilo. Mas por quê? Porque eu acho que eu fui ficando saudável, né? Tipo, eu comecei a comer melhor e parei de beber toda hora, parei de fumar tanto. E todas essas coisas fizeram bem pra mim, né? Junto com antibiótico, eu fui lá, engordei e tal. Mas enfim, né? Eu tava falando da minha... da outra. Gonorreia. É, mano. Chega de falar da minha tuberculose. Vamos falar da minha gonorreia. Você faz um outro tema específico de tuberculose. É. Só doenças erradicadas que o Marcelo pegou. Doenças erradicadas. Mas eu nunca... a minha... Como é que é? Urologista? A minha ou o meu? Você foi numa urologista mulher? Tem mulher? Eu nunca vi. Mano. Essa daí não quis fazer nada. Essa daí que só me receitou a parada e não quis ver nada. Entendeu? Caralho. Aconteceu isso. Que urologista? Essa foi a primeira vez. É que meu urologista, eles são randoms, né? Então, tipo, eu não tenho o urologista. Não tem o doutor. Tem um. Doutor Daniel. Mano, urologista é o lugar que você tem que aproveitar pra mostrar o pau mesmo, porque é onde você pode fazer isso, tá ligado? Você já tem que entrar na sala e tirar as calças. O cara vai reclamar, vai falar, o cara mostrou o pau pra mim, o cara é urologista, tá ligado? Nem entrou no bagulho e já, já põe na mesa. Já. Ele não vai reclamar, mano. Tipo assim. Vai andando reto e não para até chegar na mesa, aí você apoia o pau mole. Nossa, mas deve ser 1000 vezes mais constrangedor que uma urologista mulher, mano. É. Mas, pô, esse bagulho... Nossa, eu acho que alguém me contou essa experiência. Nossa, teve uma vez... Ah, Jesus amado. Nossa senhora. Vai, Marcelo, vai, você que tá com a bola. Mano, eu sei que aparecer com essas paradas aí você não imagina, né? Na verdade, eu tive esse sintoma de infecção urinária e eu já tinha tido isso antes, então eu não dei bola, falei, pô, acho que eu tô com infecção urinária. E aí eu fui fazer o meu tratamento caseiro, de beber água. Aí eu falei, mano, vou beber água pra ver se passa. Até que não passou, mano. E evoluiu pro estágio mais... Aquele patê, aquela maionese Goosebumps, temperada. Tá ligado? Goosebumps, já assistiu Goosebumps, mano? Que é aquela série de terror antigo que tinha uma gosma verde que andava na casa e engolia todo mundo. Mas aí, tipo, parecia isso, tá ligado? Eu fazia a maior vontade de mijar e o mijo não saía. E quando saiu, mano, parecia patê, tá ligado? Parecia... E doía essa porra aí? Cara, não doía, mas a sensação... É, mano, aquela sensação agonizante, tá ligado? Que tem um bagulho horroroso no seu pau. De vontade de mijar? Ah, o mijo não saía. É, aquela vontade de mijar, e você fala, cara, que vontade de mijar. Caralho. E você faz força pra mijar e não sai mijo, e você fica lá, assim, agoniado. Isso aí dura quanto tempo? Mano, eu fiquei, assim... Quando eu tive esse primeiro sintoma, eu já corri pro médico, né? Eu falei, cara, eu tava no trampo ainda. Eu tava usando o banheiro do trampo. E aí me deu essa vontade estranha de mijar, e eu fui lá e eu me deparei com uma cena horrível. Eu falei, cara, acho que eu vou sair do trampo, eu vou direto pro médico. Ah, cena horrível era seu pau. É, sendo horrível. Ele tava, tipo, verde. Ele não tava verde, mas ele saiu uma gosma. Do lugar do mijo. Do lugar do mijo. Começou a sair, assim, precisava pegar um rolo de pizza pra ficar empurrando, assim, tipo, porque não sai com vontade. Um rolo de pizza. uma madeira de amassar. Isso, ficava, precisava ordenhar o pau pra sair toda a gosma. É, então, esse não é um bocadinho legal pra ver na hora do almoço, talvez. Ah, mas o cara sabe, né, doença venérea já vai ser... maionese. É, o título vai ser Doenças Venéreas alguma coisa, né? Então você já tá preparado que a gente não vai falar o cara já de... já sabe onde ele está se metendo. Já sabe onde você tá botando, amarrando teu burro. Mano, quanto tempo você ficou sem mijar? Aí que foi a parada. Não fiquei sem mijar, tá ligado? Saía essa coisa. Isso já tinha mijo no meio? É, então. Só que continuava persistente, mano. E foi rápido, cara. Depois que eu comecei a tomar o remédio, 2 dias depois eu já tava normal. Antibiótico é muito foda. Então não é tão zoado assim, né? É porque às vezes... É suave, mano. Tá me perguntando se vale a pena? Não, vale a pena não vale. Aí, mas assim, cara, se você não sente dor, já não, já mas ligou, tem vezes que dói, sim. Dói? O Lucas não teve pedra no rim aí, nas paradas? Não, ali, tive, mano. Pô, mas daí não é DST. Mas tô falando dor de pinto, né? Tipo, é ruim. Sexo hoje tá cada vez mais difícil. Eu tive uma parada uma vez... Que até hoje eu não tenho muita certeza do que foi. Mas eu... Ih, mano. Como é que eu posso falar isso? Mais uma vez eu tava, né... Enfim, descabelando o palhaço, né? Pode crer. E... Eram as poucas coisas que é de graça. Então, E aí eu ejaculei, tipo, não é tipo com sangue, não. Era o puro sangue, tipo... Nossa! Sangue, cor de sangue mesmo. Nossa senhora. O útero. E aí eu olhei pra isso assim e falei, bom... Cara, usou sangue. Tenho mais 7 minutos de vida, se pá. Aproximadamente. Cara, tenta de novo, você sair sangue de novo, eu iria no médico, foi que nem eu. É, não, tipo, eu penso, tá, será que já saiu tudo? Posso ir dormir e viver normalmente? E aí não parou, assim, tipo, nas próximas vezes continuou e não parava. Nossa. Nossa. E aí eu falei, bom, acho que uns 3 dias deve passar, né? E não passou. Mas caralho, isso aqui, por que que você demorou tanto pra ir no hospital? Pra não ter que falar, né? Essas palavras é muito ruim de falar. É um tabu. Mas tipo assim, não sei, você não fica em choque do bagulho de querer resolver o mais rápido possível? Como é que você dorme sabendo que tá gozando assim? Falar de pinto com o pai e com a mãe é complicado, né? Você não fala isso quando você é criança. É porque eu não era bem criança, né? Mas eu não tava, sei lá, como não era um negócio constante, era só num momento específico, aí parecia que tava tudo bem quando não tava rolando nada, só não fazia de novo. Até porque eu não sentia nada, não sentia dor, nada, assim, não tinha nenhum outro sintoma sem ser o visual. E aí eu fui no médico, enfim, e, mano, ele me pediu talvez um dos piores exames ali pro homem frágil, junto com a colonoscopia, né, que é o espermograma, mano. Eles te deram um potinho. Mano, tipo, veio uma tiazinha assim, ela me deu um potinho e falou, ó, você recolhe, depois você entrega pra mim. Como assim? Daí eu fiquei tipo, tá. Recolhe. Eu comecei. Bate punheta. Eu fiquei tipo, tá, ela tá querendo dizer isso mesmo, né? Tipo, eu não tem outro, não tem outra maneira não tem como de eu recolher. E tava eu e minha mãe, assim. Nossa senhora, mano. E aí, tipo, eu fui recolher um negócio... Numa salinha ali? A 2 metros de distância de todo o resto da galera. Mas ficou assim, esperando do lado de fora. Ah, meu filho tá batendo uma punheta ali. Aí você fica pensando se você vai muito rápido ou se você demora muito, tá ligado? Ou será que minha mãe vai achar que eu gosto rápido? Ela vai se decepcionar comigo. Mas, mano, tipo, você assistiu pornô nessa salinha ou você já fechou o olho? Mano, imagina o cara brocha e não consegue tirar o exame de esperma dele. É, deve acontecer, pô. Tem gente mais velha assim, não deve conseguir tão fácil, né? Sei lá. A hora que quiser. Mano, e tipo, pra um padre fazer um espermograma? Porque, acho que ele tem que pedir um atestado divino, mano. Não, é só, mano, dessa vez. É um dos artefatos mais raros, o gozo de padre, mano. É, então. Cara, deve dar pra fazer umas poção, né? E o gozo... Mano, imagina o gozo de papa, mano. Dá pra você fazer a poção da imortalidade. Já virou mais 25. Converte. Gozo de papa. O bagulho, tipo, tem uma camada de ouro em cima, assim, tá ligado? Ele é reluzente. Não, o bagulho brilha, tá ligado? E, tipo, o Papa... Mano, assim, o Papa não deve bater punheta, tá ligado? Tipo, se o cara... O Papa não é ateu, provavelmente. Não, mano. Então, o Papa é pop, pô. Então ele não bate punheta, né, mano? Porque ele tá seguindo o livro pelas regras. Mas peraí, você tem a informação de que é pecado bater punheta? Ah, mano, eu agora você me pegou. Eu acredito que é. Eu vou... Qual versículo? E aí, tá, Siri, isso? É pecado bater punheta? Alexa, masturbação é pecado? Não sei. Fechou. Porra, tá igual nós. Não sei, foda-se. Caralho, tu não é a porra de um computador, caralho? Mano, pesquisa. Como assim? Não sei, mano. Como assim? Sei não, rapaz. Mano, se a Alexa não sabe, tipo... Quem vai saber o chat GPT, tá ligado? Vai ter que, tipo, se formar na igreja, tá ligado? Pra saber. Ó, o primeiro resultado é do biblia.com.br. Somos ensinados pela palavra de Deus que o sexo, em vez de ser usufruído egoisticamente, deve ser compartilhado exclusivamente dentro do relacionamento matrimonial. Ou seja, dentro do casamento, certo? Certo. Uhum. Você tem que ter esposa pra poder recolher. A Bíblia não fala explicitamente sobre masturbação, mas apresenta vários princípios que nos ajudam na compreensão do assunto. Somos ensinados determinados pela palavra de Deus que o sexo, em vez de ser... Tá, mesma coisa. O plano divino não é que o homem esteja só, mas que se realize sexualmente no casamento. A despeito de ser encarada positivamente por muitos médicos e sexólogos contemporâneos, a masturbação é uma negação direta do princípio bíblico de que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Caralho, eu te uso e você me usa, então tira minha blusa. Caralho, então você não pode se usar. É, se ela tem que fazer em você. Ela não, você tem que transar ela e ela transa você. Então, aí, ó. Aí, não diz explicitamente que não pode, mas fala assim, ó. Meio paia. É, calma aí. Masturbação pode ou não pode? Meio paia. Meio pá. É, meio pá. Não é completamente pá. É meio pá, tá ligado? Ah, então com certeza. Mas, cara, ainda entra naquele caso de que padre não tem matrimônio, né? E padre então, tem a mão aí santa, ele tem que fazer porque ele benze água. Ele tem que passar 90 anos com o saco cristalizado? Mano, eu acho que não cristaliza, tá ligado? Mas vai ser um gozo raro e duro. Não, mas vai ser 90 anos acumulando gozo. Tipo Lanjal de... Não... Quantas aquela lata de Lanjal, suco concentrado de laranja. Quando a enfermeira vê um padre entrando no urologista, ela já pega um potão de sorvete. Porque ela sabe que o cara vai ter o big load. Eu pego uma lata de souvenir. Ela pode recolher aqui, senhor. Que horror. Ô, isso aqui é blasfêmia grande, né? Não, o padre não é Deus. É, o padre ele é um ser humano normal, né? Ele é um interlocutor. É, ele só traga a palavra, mas ele é pecador igual nós. Exato. Ele também erra. Ele é mundano. É, errare humano est. Grego ou troiano. Latim tanto faz pra mim. Se for filho de baiano, também. Sacou? Pode crer, cara. Eu já tava quase... Mano, cada vez baiano. Eu quero mais. Nem tanto faz. Mano, então, onde a gente tava? Ah, é. Eu entrei pra recolher meu esperma. Aí eu saí e dei na mão da minha mulher. Da minha mulher? Da mulher. Numa tiazinha, assim. Que era bem, tipo, parecia... Trabalhava na merenda da escola. Você esfriou ele antes de entregar. Soprou. No ar-condicionado no máximo pra gozar com o pau gelado. Mano, e tipo, deve ter gente que erra o potinho, deixa o potinho meio melecado e dá na mão. Então. Ela tava de luva? Ah, devia estar, não lembro. Com certeza, né? Com certeza. Não, porquice também ela não tá, né? A melange dela daí, não é nem sua. É isso. Porra. É, molecagem total. E eu dei na mão dela assim um potinho, mano. E aí foi isso aí, eu tomei um antibiótico e passou. É, no final é sempre isso, você toma um antibiótico e passa. No fim é tudo isso, mano, os caras tocam todo esse terror, aí você toma um comprimido e passa. Isso aqui, ó. Mano, mas os caras fizeram a boa, né, mano, de criar os remédios, tipo... Demais, é tipo mágica, mano, o bagulho você cura seus tipo problemas, tá ligado? É uma cápsula que você vai jogar um monte de soldadinho cabuloso dentro do seu corpo e ele sabe exatamente o que fazer, tá ligado? E a gente acha normal esse bagulho, isso é magia, mano. Magia negra, inclusive. É. É magia. Devia tacar fogo em todo profissional da saúde. É cheater, né, mano? É cheater. Não, é. Tá cheatando, tá ligado? A vida tem que ser vivida no hard. No videogame, o videogame clássico mesmo, você perde suas vidas, já era, irmão. É. F. Aqui... Porra, é verdade. Fica dando esses boi aí, tá ligado? Ah, é. Se vacina, vai viver 50 anos a mais, tá ligado? Já era pra você estar morto faz tempo. Tá fazendo hora extra faz muito tempo, mano. É, então. Tem que tomar vacina, cara. Tem que tomar vacina. É. Pessoal, tomem vacina. Não deixem pra testar as doenças pra usar antibiótico. É, hoje em dia realmente tem gente que não toma vacina então, e não bom, toma remédio. É bom não, falar sério, porque tem uns caras que realmente seguem essa filosofia. Tem uns caras que estão vivendo que meme. Os caras vivem de meme e aí, enfim, a hora que vai ver é tarde demais, né? Essa é uma história minha no urologista, né? Mas aí eu também fiquei tudo bem. E aí você parou de gozar sangue. Mas parei, você deu um potinho meio que de sangue pra mulher, né? É, ele tava... Tipo, um sangue grosso? Na primeira vez ele saiu sangue mesmo, assim. Tipo, sangue... Igual aquele sangue de brinquedo que você compra na loja. E depois foi diluindo? Saiu tipo meio que um Nesquik? Aí tinha hora que ele saía mais vermelho, mais Nesquik de morango, assim. Nossa, aí tinha uns que era tipo só meio avermelhado, assim. É paia demais, né? Mas o potinho é transparente? Ou é? É? Que paia, mano. Vamos fazer um potinho preto, sei lá. Pô, é um bagulho muito desagradável. Essa situação bem... Era uma sala de que tamanho? Bem de barril. Assim, tipo... Ah, era um banheiro, metros, mano. Era um banheiro. Caralho, vai no banheiro e bate uma punheta, mano. Nossa, que situação, tipo... Ela tava falando isso pra mim com os olhos, tá ligado? Ela não falou nada. Ela falou, colhe. Vai. E aí eu, tipo assim, mano, já pensou... eu juro que eu fiquei pensando, mano, já pensou ter algum outro jeito de recolher esperma? E eu tô, tipo, atentando contra o pudor muito foda, assim. Falei, que isso, menino? Você tá louco? Era só apertar aqui, ó, embaixo do ovo e sai o bagulho, tá ligado? Ela bota a mão num ponto da minha costura que sai o sêmen instantaneamente. É, tipo, sanfona, né, aqueles botões. Mano, o bagulho é gemer em urologista mesmo. É, eu... quando eu for fazer meu exame de toque, eu pretendo dar uma rebolada só pra ver a brisa, tá ligado? Mano, eu acho que você, tipo assim, quando você... É com quantos anos? 40 anos que faz isso? 40 anos. Mano, você já vai estar, tipo, muito mais foda-se do que hoje. Você com certeza vai gemer pra zoar, tá ligado? Tipo, você vai, eu tenho certeza. Mano, tipo assim, eu só vou ter essa chance, né? Mas muita gente teve de gemer sem querer, assim, tipo... Pô, esse aí... Ai... É, o cara não vai saber se é zoeira ou não, tá ligado? Ele vai ficar numa dúvida do caralho e ele não vai querer. Isso é uma boa ideia de pegadinha, né? Mano, e é uma pegadinha do bem, mano. Esse é o humor do bem, isso, porque o cara vai contar pros amigos dele rachando o bico, tá ligado? Então, e vai ser a sua cara que vai estar em jogo. Você é o ridículo, tá ligado? É, e você vai contar pros seus amigos e ele vai contar pros dele, todo mundo vai sair ganhando. E vai fazer umas 15 pra 20 pessoas felizes nessa brincadeira aí. É, o bagulho é gemer, mano. Ia ter menos depressivo no mundo se gemessem mais no exame de toque. Se os caras saíssem um pouco mais do personagem, né? Tipo, é, dá uma gemida de vez em quando. Machão, tá ligado, né? Tipo... Sai do personagem, mano. Você não precisa ser o urologista sério o tempo todo. Tipo assim, você vai atender por 10 minutos, 2 segundos de... É, de zoeirinha. De zoeirinha. Dá uma masturbada no cu do cara só de zoa, tá ligado? Qualquer coisa você fala que faz parte do exame. É, você sabe mais que ele de qualquer jeito. É, a não ser que seja um urologista sendo examinado por outro urologista, né? É. Aí acabou a gracinha. Aí não dá pra... Não dá pra zoar. Trick the trickster, bro. Sexo hoje tá cada vez mais difícil. Ó, eu falei que gonorreia, pelo nome, devia ser a pior, mas ela não é. Ainda, quer dizer, não sei se algum dia já foi, né? Porque é bactéria e bactéria é cabulosa. Mano, vai começar pelo 10 ou pelo 1? Cara, a gente falou com duas. Eu acho que começa pelo 1. Qual que é a mais... É... Porra, eu acho que hoje em dia se pá que é hepatite, né, mano? Mano, é que o sífilis aí que o Marcelo falou pareceu bem zoado, mano. O bagulho pode te deixar louco. Então, mas ela tem uma cura meio fácil, assim, pelo que eu entendo. Ah, né? Só pode crer, tem que ser um bagulho que não cura. Se for abandonado. Tipo a ebola das DST. Isso. Eu descobri que... Cara, herpes é bem comum. O vírus... Né, é, herpes é... Se eu não me engano, é causada por HPV também. Ou não, não sei. Pá, não, mano, acho que eu tô brisando. Eu não sei se eu já fiquei com um herpético na... no beiço, tá ligado? Não foi genital. Aí deve ser a mesma parada do HPV, com certeza. Herpes genital você pega com contato de herpes com a genitália, né? Se não me engano. Cara, será que foi isso? E tem herpes de fora da genital também, né? Então. Tem, eu tenho. E herpes é um negócio crônico, assim, né? Não tem cura. Não tem cura? Ela vem quando a sua imunidade tá baixa. Tipo, quando eu vou pra lugar muito frio, ou tem mudança de temperatura, assim, do úmido pro seco muito rápido, minha boca fica estourada. Estourada de herpes. É, você é um imundício, no fim das contas. Eu sou um imundício mesmo. Imundício. Imundício. Imundício. É difícil, né? Dá pra passar herpes pra outra pessoa? Dá. Porra, acho que herpes é um dos mais contagiosos. Mas aí fica crônico na outra pessoa também, ou não? É, eu acho que sim. Tipo, sem cura? Quem eu conheço fala que não tem cura, mas tipo, se você tem imunidade boa, você vive normal, assim. Igual eu. Ah, é só quando você tá zoado, só. Quando você tá meio pá. Acho que é a clamídia que é a mais comum, né? E isso é? É uma infecção que pode afetar o pênis, a vagina, o colo do útero, o ânus, a uretra, a garganta ou os olhos. O ânus. Porra, então... todos os órgãos que dá pra fazer alguma sacanagem. Né? Todos os órgãos que dá pra fazer sacanagem, essa porra afeta. Tem a orelha também, deve dar pra você essa lesão na orelha. Pode pá, os caras esqueceram de listar, né? Ó, ardor ao urinar, pus ou corrimento proveniente do pênis e inchaço nos testículos ou ânus. Imagina ficar com o cu inchado. Caralho. Mano. Nossa, mano, que tudo bagulho paia, mano. Esse bagulho é paia, mano. Nossa, isso aí é paia demais. Como você falou que isso é o mais suave? É o mais comum, eu falei. Ah, tá. Imagina cagar doendo porque o seu cu tá inchado, mano. Mijar doendo, tudo doendo, mano. Dor é foda, mano. Dor é uma brisa ruim. Dor em lugares sensíveis, todos assim. Mano, eu acho que no topo do ranking devia estar umas que dói, tá ligado? Porque dor é um bagulho foda. AIDS não dói, né? Então, e a AIDS já foi combinado que é a mais de boa. Porque... porque hoje em dia é de boa viver com AIDS. É, não. É, porra, mas, mano, imagina. O bagulho era tipo... O diabo, tá ligado? Nos anos 80. Era tipo... Eu vi o Drauzio Varela falando que era conhecido como a peste gay, mano. Qual? É, AIDS. Peste gamer. Tipo, uma onda, né? Diria assim. Tipo, o pessoal sem saber... É porque... Era muita desinformação, os caras tinham pouca informação. É, e sem querer eles transavam no pelo. Não, nessa época aí, os caras nem estavam ligados, né? Então, eu ouvi dizer que eles inventaram a camisinha num ponto, e aí quando eles inventaram o anticoncepcional, eles pararam de usar a camisinha, porque falaram, ah, foda-se, não precisa. Ah. E depois eles voltaram a usar a camisinha por causa da AIDS. Caralho. Caraca. Agora, isso é aquela coisa que talvez seja verdade. Quando concordam muito, é hora que você para. Ah, se acabei de inventar, tô zoando. Não, isso é verdade mesmo. Mas é muito louco pensar que hoje em dia o bagulho é muito mais, né, óbvio que... Sim, mano. Ainda tem a gente fala ainda de grandes caras aí que foram vítimas e eles nem estavam ligados do que era doença direito. É. Só depois que tem, sabe? Mano, morrer de AIDS é da hora, mano. Oi? Elaborar sua afirmação. Tipo, mano, você não vai ter uma morte norme, tá ligado? Que todo mundo tem, ah, eu vou morrer naturalmente, tá ligado? Você vai ter uma morte da hora, tipo... Não, AIDS, mas é muito tá ligado? Véio. Tipo, ah, sim, mas você... Por exemplo, é igual você morrer com um tiro na cabeça, tá ligado? Foi é style, legal isso? Style points, mano, de morte. Cara, é que... Já que é pra morrer mesmo, né? Tá ligado? A questão é você ficar tão debilitado que, sei lá, você começa a ter vários problemas, tipo... Você pode... Posso estar errado agora, posso estar... Talvez seja verdade. É, tipo, mas sei lá, adquirir uma diabetes mais facilmente, e aí isso daí... Te ferra ferradamente e você morre por causa disso. E a diabetes também é outra doença que te deixa com os sistemas comprometidos, né? Tipo, você não cicatriza direito, né? Tem os... Suscetível a coisas, né? Externas. É. Nossa, diabetes e AIDS. Tudo seu demora pra regenerar, tá ligado? Se você faz uma tatuagem... Diabetes e AIDS é tipo o Wolverine reverso, assim. Você não cura de nada. Se você tem diabetes e dá o cu, você tem que esperar mais tempo pro seu cu regenerar. Exatamente. Pra você dar de novo, tá ligado? É, porque acho que toda menos dada... plaqueta. Toda dada de cu machuca o cu, né? Não tem como. Lógico. É, mas ainda que microscopicamente, assim, é... Isso aí, sim. Acho que você faz mini machucadinhos. É, não tem como dar o cu sem machucar, né? Exatamente. É, mano, acho que o cu nunca acostuma 100%. Tá ligado? Por isso que, mano... Eu acho que ele não acostuma nada. Não sei se essas informações... É informação de cu. Talvez seja mentira. Ele deve estar uma largada. Não, mas é muito mais transmissível, por exemplo, vírus e doenças pelo cu do que pelos... É. Né, então, é por isso, né, que eles fazem essa relação com o homossexual, né? Porque né, o homossexual faz mais sexo anal do que homem com mulher, né? E é por isso, né? Porque você cria esses mini nichos machucados que aí você bota o seu sangue em contato com o outro mais facilmente, né? Então acaba sendo mais fácil de pegar. Cara, os caras, eu acho que tudo isso que a gente falou aqui é verdade, mano. Talvez seja. Mano, é, acho que tá dando pra manter a verdade, tipo. Acima de tudo. É, mano. Graças a Deus. Tá tudo parecendo bem coerente pra mim. É, assim, mesmo que seja mentira, é uma mentira fácil de acreditar, então dá pra espalhar tranquilo, tá ligado? Sexo hoje tá cada vez mais difícil. E você, Pedro, fala uma doença legal. Você teve. Uma doença legal que eu tive? Mano, eu não sei nem se eu já tive doença, tá ligado? Eu imagino que eu já tive, qual que é aquela que você pega sujando o pau? É... Sugerite. Candidíase? Candidíase, né? Candidíase. Eu acho que eu já peguei candidíase de alguém, mas nem tenho certeza. Porque quando eu fiz testes, eu sempre fiquei suave. Infecção urinária é um bagulho foda, porque ela pode virar uma infecção renal, né? E aí o bagulho fica meio cabuloso, assim. Aí você vai ter que ser internada, provavelmente, pra tomar antibiótico na veia e tal. Pai, mano, o bagulho é não ter doença. Mas aí você, pô, tipo... Se você fosse botar o sexo na balança, vale a pena transar, mano? Cara... Se expor ao risco? É, tipo assim, você pensando racionalmente, assim, de pau mole, pensando de pau mole, não vira. Não vale. Não vira, vale. Tá ligado? Não, é só na loucura mesmo. É, então, tipo... A não ser que você saiba exatamente com quem você tá ali, bonitinho, e tem tudo em dia e tudo, né, que aí eu acho que... Casar. Beleza, porque não, o risco de alguma coisa você sempre vai ter, até mesmo com um preservativo. É, e mano. Eu sou assim, eu não faço nada pela metade, eu me jogo de cabeça, tá ligado? O cara não usa paraquedas. Eu vou pelado. No pelo. Técnicas. Eu tive que operar uma vez, né? Caralho, tá. Por causa de verruguinhas e tal. Ah, tá. É. Pode crer. F no chat. E é meio desagradável. Porque... Mas queimou suas verruguinhas? Não, ele cortou mesmo. Ai. Cortou com uma navalha, assim. Paia. E aí eu tive que tomar 3 injeções. Tô imaginando um animal de limãozinho ali. Tive que tomar 3 injeções de anestesia na piromba. Porque não tava batendo a anestesia? Não, não sei, acho que é porque cada local era uma anestesia muito local, assim. Então cada lugar queria mexer. Era um local diferente. E aí, mano, você ficar com o pau operado é triste, mano. Porque você vê que você acorda de pau duro, sim, mesmo sem perceber. Porque... Tá dói estourando ali. Muito. Ai, pai, é demais. Caralho. Nossa. Eu não imagino isso pra ninguém, cara. É, o HPV, ele é... É uma doença também que falam que uma boa porcentagem da população tem, tipo, mais da metade, assim, né? Porque e alguns, como... alguns não se manifestam, né? E tem vários tipos do vírus e tal. E é muito comum, muito comum. É, cara, é se desse... cuidar e, tipo, se cuidar não só na hora do ato, mas que nessa parada que você tinha falado da candidíase, são coisas recorrentes, né? Tipo... Você pode... É, na mulher é bastante, e nem sempre tá, tem a ver com relação, né? Tipo, pode ser do nada, assim. Sexo hoje tá cada vez mais difícil. Mano, e aquele queijo de cabeça de pau, vocês já tiveram? Que é de sujeira? É um smegma. Ah, mano, eu acho que aquilo ali é uma alquimia de muita coisa que tá acontecendo ali. Alquimia? Né? Cara, é... Mano, eu nunca tive esse bagulho, eu tentei ter, mano. Eu fiquei uns dias sem lavar o pau, mano. Não conseguiu? Não, mano. E, tipo assim, eu desisti porque, tipo, no terceiro dia eu ia mijar e eu senti o cheiro do meu pau, tá ligado? Tipo, aquele cheiro de pica. É, o pau... E eu ficava, nossa, paia, ele, que tipo, cheiro paia. O pau, não... ele nunca tem um cheiro diferente, mas ele tem tons do mesmo cheiro, tá ligado? É. E aí você vai, tipo, tá, cheiro de pau 1, cheiro de pau 2, cheiro de pau 3, e é o mesmo cheiro em intensidades não, diferentes. Não, e chega uma hora que fica com... Chega uma hora que ele... Um amargor. Chega uma hora que ele vara a cueca e a calça, tá ligado? É, aí você começa a cheirar mendigo, mano. Mas, mano, eu fiquei com um cheiro insuportável antes de criar queijo, mano. A minha produção de queijo não funciona, tá ligado? Você não tá muito lactante, então. Caraca, meu, isso daí... E, mano, esse é aquele tipo de coisa que você sente falta porque você não tem, tá ligado? É igual, tipo assim, quando você... Mas é circuncisado, você queria ter, mano, a opção de ter. Mano, é igual, quando você tá entrando na puberdade, você quer gozar e você quer ter pelo, tá ligado? Aí depois que você não quer mais ter essas coisas. É. Eu queria ter meu queijo de pau, mano, porque eu nunca tive, tá ligado? Eu até tentei fabricar, mano. De propósito. Só pra você ter controle de quando você ia ter ele ou não. É, só pra, tipo assim, saber o que é. Porque se eu escolher, né, pelo menos... Se eu quiser saber o que é, eu tenho que acessar pelo pau de outra pessoa, o que vai ser, tipo, muito mais nojento, tá ligado? Do que no meu mesmo. Coisa dos outros é difícil mesmo. É igual você não conhecer o espirro e ter que pedir pra alguém espirrar pra você, tá ligado? É, pra você pegar peido, na mão. Né? Imagina, você nunca peidou, você tem que só ficar cheirando peido dos outros. Você nunca teve a oportunidade de cheirar o próprio peido, mano. Pô, isso é uma prisão, mano. Você não é livre se você não cheira seu próprio peido. Não é. Isso aí é... A gente é muito, muito louco, pessoal, né? O ser humano, ele tem algumas atitudes estranhas. Marcelo fala que o peido de cada pessoa tem o cheiro da casa dela. Pode ver, mano. Se chegar pertinho do sofá dela e sentir o cheiro da roupa de cama, é o cheiro do peido dela, na verdade. Mano, e as pessoas têm cheiro de peido diferente, assim, tipo, você consegue decorar o cheiro eu acho do que peido tem um pouco tem o cheiro da casa dela. É, como eu falei, eles devem ter, tipo, uns 8 tipos de cheiro de peido, assim, e eles se repetem, tá ligado? E aí eles vêm em intensidade diferente, tipo, ah, a tal pessoa peida assim, tipo, esse é o tipo do cheiro de peido dela. Dá pra perceber. Peido azedo, peido salgado, peido ardido. Peido aguado. Peido aguado. Um peido mal passado. Tem gente que peida com cheiro de bosta mesmo, né? Tem cheiro de bosta, rio, mano, né? Assim. Human poop. Peida com cheiro de janta, tá ligado? Janta ficando pronta, é. Tipo, cheiro de janta. Mas o cara peida cheiroso? Hã? O cara peida cheiroso, então. Não, pô. É que quando você sabe que aquilo ali saiu do cu de outra pessoa, é igual, tipo, o seu peido não te incomoda. Às vezes você chega a achar até bom o bagulho. Mano, então, mano, tipo, você não peida e fica, nossa, que fedor de peido, tá ligado? Fica, nossa. Você até funga mais, né, tipo, pra ver, tipo... Mano, esse bagulho é bizarro. Quero cheirar peraí, tudo, seu porra. Credo. É como se você cheirasse e esqueceu, né? Você precisa lembrar de novo, rapidinho, mano, assim. Eu tipo, acho que, tipo... Como é que era mesmo? Mano, se alguém... Você tem uma skill muito foda se você consegue, tipo, gostar do peido dos outros, tá ligado? Ah, porque tem uns caras que conseguem, né? Isso aí é... Eu conheço gente que consegue. Mas, mano, aí você, tipo, não fica, assim, incomodado em nenhum lugar que tá peidado, tá ligado? É, tipo, é uma vantagem do caralho, você né? Fica suave. Tipo, mano, imagina gostar de tudo, tá ligado? Tudo te agrada. Tudo. Tudo te agrada? Tudo te agrada? Tudo? Literalmente tudo? Tipo, tudo. Até dor? Dor, sofrimento, peido, alegria, bosta, mijo. Peido, bosta. mijo, tudo homicídio, te dá, tipo, sensação boa no cérebro. Latrocínio, crime. Aí você escolhe as coisas mais fácil, né? Tipo... Tudo te dá coisa boa, assim, tipo... O cara chega e mata seu cachorro na sua frente e fala, ai, que da hora. Não, acontece. E tipo, vamos aproveitar que ele tá morto e vamos ver como é que funciona a anatomia de um cachorro por dentro, tá ligado? Sim, já. Você é o cara mais otimista do mundo. Já come também, porque é comida, tá ligado? Vamos desperdiçar, né? E já adota outro cachorro. Que é bom ter cachorro também. É muita coisa, né? Eu gosto de cachorro. E eu gosto de não ter cachorro. Adoro cachorro. Eu adoro ter cachorro. Eu adoro não ter cachorro. Eu gosto de cachorro. Frio, mas principalmente bem temperado, tá ligado? Bem temperadinho, assim. Mano, não tem como gostar de tudo. Não tem como, porque gostar de alguma coisa, implicitamente você não gosta do oposto daquela coisa, né? Talvez. Tipo assim, você gosta de comer porque você não gosta de ficar sem comer. Você gosta de fuder, você não gosta de ficar sem fuder. Então, mas depende do momento, né? Porque você gosta das... Você gosta das duas coisas, só que não ao mesmo tempo, tá ligado? Tipo, se você tá gostando de fuder agora, você não tá gostando do fato de não tá fudendo agora. Se você gosta de comer agora, você não tá gostando do fato de não poder comer agora. Só que se você tá cheio e você fala, tá, eu não gosto de comer agora. Entendeu? Depende do momento. Crer. É, mas nem tudo, tá ligado? Acho que você sempre vai gostar de se sentir seguro, por exemplo. Você nunca... Ou não, né? Pode ser que você goste de adrenalina. Adrenalina é gostar de se sentir à beira da morte, né? Será que você gosta de tudo em algum momento, mano? Eu sinto que eu gosto de quase tudo, mano. Você gosta de dor? Não. Ah, aí começou ruim, já, né? Acabou, tipo... brincadeira. Já... Mano, não gosto mano, de é um primeira bagulho... coisa, não. É um bagulho que eu acho muito difícil de aprender a gostar, mano. É difícil, tipo, mesmo. Porra, dor? É, mano, acostumar pelo menos. Cara, o nível de dor que eu gosto que... é de alguém coçando minhas costas, mais que isso... É isso, cara, coceira é a primeira manifestação de dor no corpo humano. Cara, é uma dor a coceira? É. É, pô. Aí você coça e passa. E aí, é uma dor. É gostoso, às vezes. É, porque você tá se livrando daquela chatice, né? Eu acho que o nível de dor que eu gosto é coceira. No meio do sexo, me coça. Mano, mas coceira... É, às vezes uma massagem ali que pega num nervo e você fala... Ai, é gostoso, tá ligado? Esse tipo de coisa. E a dor... Não vou falar isso. Aí, mano. Pra ficar meio pai, é pra mim... A dor de fazer cocô, às vezes é um alívio, né? É, tipo... traz um certo prazer, tá ligado? Mano, eu não gosto da dor de fazer cocô, eu gosto de fazer cocô. Tipo, cocô passando no cu. Não, a dor, quando dói fica paia, tá ligado? O cocô quando ele passa cremoso, assim, tipo, semelhante à sensação de você tá passando uma colher de sorvete uniformemente no pote, assim, ó. Pegando uma que bola. Que ele faz aquele som de lareira, tá ligado? Saindo do cu. Mano, eu já não concordo tanto com essa sua... Aqueles brasinhos estourando, né? É, tipo... Ó, se você... Mousse, esse cocô suja muito. Não, mano, que eu já tenha feito isso, mas se você fizer o experimento... Você passa no papel até ficar vermelho, né? Mano, tipo... você passa o papel e vem cheio de bosta, mano. Olha esse cocô, mano. Vem brilhando. Mano, muito paia, mano. Isso aí me desanima demais. Ó, não que eu já tenha feito isso, mas se você tentar gravar o som da bosta saindo do seu cu, vai ser esse aqui, ó. Não tem esses estalos tão altos. Não tem os estalos, né? Mas tem, tipo, a deslizada. É tipo, né, as bolhas de ar abrindo, né? Mano, se você fosse fazer um desenho animado e fosse, tipo, animar o cara cagando, você ia ter que pegar o som de uma lareira pra descrever. Exatamente. Tá, até porque eu não ia gravar meu cu cagando, né? Porque eu nunca fiz isso. É, eu sou. Virei sonoplasta agora. Eu sou bicho agora nessa porra. Ah, mano, mas... Você faz todos os barulhos com o cu, tá ligado? É um som muito sutil o que o cu faz, tá ligado? É bem sutil. Tanto que você tem que botar um gravador. É brincadeira, gente. Fone no máximo. Ah, deve ter um ASMR na internet de alguém cagando, mano. Deve ter, caralho. Na internet. Deve ter gente pagando pra caralho pra isso. É verdade, né? ASMR de cocô. Comprando barulho de cocô. Me manda áudio do seu barulho de cocô. Pegar o busão, né? Tipo... Pegar o busão indo pro trampo ouvindo bosta do cena. Agarrado no metal, agarrado no poste do trem, assim, com a mão pra cima, assim, ouvindo bosta caindo. Um cara de triste ainda. É, É, mano, dá pra imaginar que isso já aconteceu, tá ligado? Com certeza. Não tem como não, tá ligado? A probabilidade é muito alta pra não ter acontecido. É, mano, o cara começou a ir pro trampo vindo pornô. Aí o pornô não foi saciando. Começou a parar de saciar as vontades dele, tá ligado? Aí ele evoluiu um pouco. Ele foi evoluindo os fetiches, mano. Aí ele começou a ouvir, tipo, mijo, tá ligado? Barulho de mijo. Aí ele falou, não, isso aqui parece muito uma cachoeira, porra. Eu quero ver bosta. E eu quero ver a bosta caindo na água, pra ter certeza que é bosta. Ai, ai. Nossa. E pra... Aí o celular solta do fone e todo mundo ouve o barulho de bosta. Mas é muito baixinho, mano. É, mas não é tão presente, ninguém vai se separar. Então, fala, caralho, tá ouvindo lareira aí, irmão? Mano, eu vi uma postagem, eu não sei se é verdade. Você acha que é verdade ou mentira? O cara postou no Twitter que ele tava no busão e um surdo tava vendo um vídeo no celular, só que era o gemidão do Zap, junto com os dribles do Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? E ele ficou... pra ele, tava assistindo só os dribles do Ronaldinho Gaúcho. Não. E ficou tocando um gemidão alto pra caralho, e todo mundo tava ouvindo, tá ligado? Pô, mas isso aí, se isso aconteceu mesmo, algum amigo dele, tipo, que sabe que ele é surdo... Ah, mas ele... Cara, ele pode estar sozinho, tá ligado? Sozinho? É, ele pode estar andando de busão sozinho, mexendo no celular. Não, mas mandou pra ele, pô. Porque qual a chance de um cara que é, de fato, surdo, tá vendo um vídeo... De gemidão. Né? Tipo, é muito perfeito pra dar errado, então. Tá ligado? Mas, mano, às vezes é tipo... Pô, não acredito que o bruxo fez isso aqui, tá ligado? Aí você clica no vídeo e tá um gemidão. Ah, pode crer, tá ligado? E aí é tipo um drible foda com o gemidão estouradíssimo. Mesmo com o som no 1, o bagulho tá estourado, tá ligado? É, pode ser. Pô, tá legal. O ser humano é muito fascinante, né? As coisas que a gente faz, assim. Fascinante e vacilão também. Piadas naturais, vacilão. Como é que pode ser classificado? Então, mas é, mano, é tipo, é tão perfeito que não deve ser verdade, tá ligado? É muito perfeito pra ser verdade. Mas ao mesmo tempo tem muita coisa que acontece assim na vida, né? Que é muito perfeito pra ser verdade, tá ligado? Então, e às vezes é tão perfeito pra ser verdade que é mentira. Mas aí a gente mantém como se fosse verdade, porque a verdade... Não existe maior estragadora de verdades do que a mentira. Que nem a história de que o Gugu é dono do Graal. É verdade. Essa é uma das histórias mais belas que existem, né? Porque o Gugu, claro, o Gugu, né? O Augusto Liberato acabou falecendo, mas o Gugu vive eternamente, né? E ele é dono do grupo rodoviário... Ah, é grupo rodoviário alimentício Augusto Liberato. Rodoviário adventista? Pô, essa história é muito boa pra contar pros outros, assim, tá ligado? O Gugu que morreu de AIDS, né? O Gugu morreu de AIDS, ele tinha AIDS, foi arrumar o ar-condicionado, caiu. E assim, ele teria sobrevivido se não fosse AIDS, então... Tem umas coisas que eu gosto de contar, assim, tipo, eu gosto de falar que o Roberto Carlos, ele, esse papo dele não ter uma perna é mentira, tipo, que... Ah, tá. Mas não é mentira? Não, não é. É verdade, mano. Mano, mas eu nunca vi. Então, é por isso mesmo que é legal falar isso, tá ligado? Porque o cara nunca mostrou a perna mecânica dele. E nem mostrou a não mecânica, tá ligado? É, então, ele não mostrou nada. Mano, é a perna mecânica de Schrödinger. O cara viveu a vida inteira de calça, mano. Não, esse é o bagulho do gato de Schrödinger ou não? É, mais ou menos. Tem perna ou não tem perna? Não dá pra saber. É meio que essa brisa aí, é. Tá ligado? Tem uma calça em cima. Eu lembro que meu pai me falava que o Roberto Carlos não tinha uma perna porque ele perdeu no trilho do trem, né? Como que uma pessoa... Não, imagina na sua cabeça, como que uma pessoa faz pra perder uma perna no trilho do trem? Não, não tem porque como. O trem é muito lento, tá ligado? Pô, você cai no trilho do trem e aí você fala, ah não, o trem tá vindo. Ou tipo, ele foi zoar, foi falar assim, quer ver que eu consigo atravessar bem na hora que ele for passar? Tipo, um milissegundo antes dele chegar. Porque como é que você cai com a perna no trilho do trem e o trem passa em cima? Teria que ser um trem bala, né, mano? Não existia trem bala na época do Roberto. É, a Ana Vilela nem era nascida, não existia trem bala. É, ela inventou o trem bala, né? Mano, tem um trem que é muito rápido no Japão. Daria pra perder a perna muito fácil. É, mas não foi no Japão que ele perdeu a perna. É, ele nem tinha japonês. 5 anos. Se fosse japonês, ia ser Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roberto. Roberto. Roberto Carlos. Carlos. Eu também falo que o Steve Wonder nunca foi cego, ele só usava óculos porque ele achava legal. Maneiro. Aí os caras, caramba, verdade, né? Pode crer. Pode crer, né? Nunca vi comprovação que o cara é cego. É, mano, o cara deve ter perna mecânica mesmo, porque não faz sentido. Por que que ele não queria usar short, tá ligado? Tipo... É, o cara viveu a vida inteira no país tropical sem usar um shorts. É, de calça? Nada a ver, mano. Não dá pra confiar em quem usa calça todo dia, toda hora. Não dá. Não dá. Nem quem faz trabalho por conta própria, tipo, limpar o ar-condicionado. Só se você for preparado. Caralho, Gugu, por que você foi mexer nesse ar-condicionado, cara? Pelo mano, ninguém Deus. Arruma o próprio ar-condicionado, mano. Não, não sabe isso como, é... Essa, olha, não sou muito de conspiração, mas essa história... Nada a ver, tá isso aí. Tá mal contada. Não, tá muito mal contada. Parece história de quem faz seguro de vida. Mano, eu nunca vi alguém limpando ou consertando o próprio ar-condicionado, tá ligado? Imagina um cara rico que nem o Gugu, que é dono do Graal, tá ligado? Não, então, eu não consigo imaginar ele falando, vou consertar o ar-condicionado. Ele que tinha AIDS, tá ligado? Tava todo debilitado. Você sabe qual que era o drink preferido do Gugu? Assim? Mano, pior que eu sei, infelizmente. É, então não vamos contar isso pra galera, não. Conta pra mim. A batida de coco, cara. Ah, não, mano. É, isso aí. Não pode. Não, vamos encerrar aqui o episódio, então. Queria agradecer aí o Pedro que participou aqui com a gente hoje. Opa, eu que agradeço. Obrigado, Marcelinho, também mais é uma nóis, vez. É nóis, cara. Foi muito bom debater doenças venéreas e outros assuntos com vocês. Top. Aí. Principalmente outros assuntos. Principalmente, né? Outros assuntos, tipo ouvir bosta e tudo mais. E pra você que gosta de ouvir bosta, não perca toda quarta-feira um episódio novo do Bocadinhas aqui. Vocês gostaram desse link? Olha, toda Porra. Quarta-feira, mano. Pois é, pesadão. Eu duvido muito que isso vai acontecer. Meu amigo, duvido sai cera. Começo de conversa. É isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Assinem aí o Bocadinhas em todas as plataformas digitais toda quarta-feira pra gente se divertir e brincar. Um beijo. Você ouviu Bocadinhas. Bocadinhas. De volta na próxima semana. Por que não botou o microfone no cu? Peida outro. Não, vira ele pro seu cu, pô. Não, não. É, o cara não tem como fabricar peido assim quando quer. Isso seria um poder overpower. Vou esperar até você peidar, mano. Mas põe a ponta dele no cu. Pode crer, mano. Pode ir, o cara engatilhou o bagulho. Foi. One in the chamber, tá ligado? Cheirando o microfone.